Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa Zulu Eco. Alfa Zulu Eco, prossiga. Solicito autorização de reboque do bate número 3 para o gate número 1 do bate 1. Que Alfa Zulu Eco foi a aeronave que está fazendo check dos motores? Positivo. Gente, está autorizado o reboque até o pátio 1, até o gate 01 do pátio 1, reporte no término com a Alfa Zulu Eco. Está autorizado, reportará, obrigado. Salvador, é o Azul Alfa Zulu Eco. Prossiga, Alfa Zulu Eco. Senhor, efetuar uma correção, a aeronave que estava fazendo cheque de motores era o Yankee Delta, correto? Sim, então, aguardando a resposta do Alfa Zulu Delta. Positivo, Yankee Delta já terminou o cheque de motores, muito obrigado. Assente, grato. Salvador, o Alfa Zulu Eco informa término de reboque. Obrigado e bom dia. Gente, Alfa Zulu Eco, bom dia.